caneta pega a porta e arremessa contra a massa da parede. E a ventania feito faca, tudo corta. A sombra torta, dança estranha como a rede. Carolina, Carolina foi pro samba, Carolina foi dançar o cheiro. Carolina foi pro samba, Carolina foi dançar o cheiro. Que se movem, respiram os ratos e os bordados dos sapatos.